Tô jogando 8 9 6. Tô chegando. Parece que deu problema aqui na retirada do da ponte de embarque, a gente já te chama de volta. Ok. Uno 994 decolou 52, chama agora o controle em 1208, uma boa noite. 208, boa. Mandou boa noite, chegou 994, decolou 1800 na Pouca Aracaju. 994, contato radar, 350, sai da PUCA. 350, autorizado a PUCA, vou 994. Para autorizado, repórter táxi 896. Repórter 896. Sete, não escuta? Três, só tem estimado para pushback? Negativo, ok, vai ter fechamento de pista hoje, ok? 0405. A companhia da gente? Salvador, aqui é o Gol, Golf, Golf Eco. Manda escuta, Golf, Golf Eco. Gol 1896 para o táxi, está com 119 a bordo, 3 de autonomia, alternando Fortaleza. Livre táxi, ponto de espera no 0, pus e pronto para decolagem no 896. No ponto de espera, a resposta era pronto, gol 1896. Golfe, Golfe Eco, prossiga. Muito bom dia, senhor. Solicito autorização de reboque do pátio 1 para o pátio 3, posição de número 6 dúzia. Dúzia, pode prosseguir. Qual é a sua posição agora no pátio 1 aqui? Pátio 1, posição número 5. Ah não, aguarde então, aguarde para o reboque. Eu vou Golfeco. Aguarde para o reboque, ok? Ok, ciente, mantendo a posição. Autorizado, reporte táxi, 317. Reporte da táxi, 317. Torre Gol 890, próximo ponte para o Delta 0. Autorizado, alinhar e decolar, 130, 112 nós, 1896. Alinhar e decolar, Gol 896. Tá pronto, 130 com 14 nós, tem decolagem autorizada, 1896. Tem decolagem autorizada. 896, decolou 03. Chama agora o controle 1208, uma boa noite. 208, obrigado, uma boa noite, até daqui a pouco. Tá lá. Controle Salvador, boa noite, jogou 1896, decolou. Gol 1896, contato radar 390, saída Fuca. Fuca. Liver Taxi, recuse pronto para decolagem, pista 10, o trip 5317. Liver Taxi, 5317. Golf Eco, autorizado reboque para o pátio 3, Golf, Golf Eco. Autorizado reboque para o Golf, Golf Eco, obrigado. Autorizado a linhagem decolar, 140, 129, 5317. Decolou 07, chame controle em 1208, boa noite. 208, boa noite, obrigado, bom trabalho. Realmente. Controle Salvador, boa noite, trip 5317. Trip 5317, contato radar 380, sai da Momo. Sai da Momo para o 380, trip 5317. 2686, chama Recife 2685, alternado 12545. 2685-2545, obrigado, boa noite, 1896. Prossiga. Tubo restrito para nível 340. Restrito 340, Prisci 5317. Chame Recife 12685, alternado 12545. 2695-12545, Prisci 5317. A primária é 12685. Ah, 12685, Prisci 5317. Grato, boa noite. Boa. Pouca Salvador, Golf, Golf Eco, informando o término do reboque. Sente uma boa noite.